derrubando com assombro exemplar o que os astrônomos iriam se tratar de um outro cometa. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com assombro exemplar o que os astrônomos iriam se tratar de um outro cometa. Não digo que não me surpreendi antes que eu visse, você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza de que seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a filha incluída nessa minha convenção. Eu só queria te contar. Eu fui lá fora e vi dois sóis um dia e a vida que ardia sem explicação. Agora é com vocês. Você disse, eu não pude acreditar. Por quê? Mas você pode ter certeza. Se seu telefone irá telefone irá tocar e sua nova casa que abriga agora filha incluída nessa minha convenção. Só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis um dia e a vida que ardia sem explicação. Oh, não, não tem explicação. me deixam muito mais calmo. O meu comportamento egoísta, seu temperamento difícil. Você me achava muito esquisito e eu te achava tão chata. Mas tudo que acontece na vida tem um momento, um destino. Viver é uma arte, é um ofício, só que é preciso cuidado. Pra perceber que olhar só pra dentro é o maior desperdício. Meu amor, pode estar do seu lado. O amor é o calor que aquece a alma. E o amor tem sabor pra quem bebe a sua água. Mas hoje eu mesmo quase não lembro que já estive sozinho. Que um dia seria seu marido, seu príncipe encantado. Ter filhos, nosso apartamento, fim de semana no sítio. Ir ao cinema todo domingo só com você do meu lado. Mas tudo que acontece na vida tem um momento de... Viver é uma arte, é um ofício, só que é preciso cuidado. Pra perceber que olhar só pra dentro é o maior desperdício. Meu amor, pode estar do seu lado. Vamos lá, é com vocês. O amor. Meu amigo, minha amiga ouvinte, você ouviu aí a fundo do seu lado, e anteriormente você ouviu o Segundo Sol e ainda iniciando essa triagem musical Por Onde Andei com Nando Reis, sucesso de Nando Reis aqui no programa legal hoje, aqui para você. Vamos agora a um rápido break comercial e já voltamos com certeza nesse exato momento, 9 horas e 32 minutos, continue com a gente. Estamos apresentando o Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. Você se julga criativo? Tem milhões de ideias? Esse é o perfil do futuro publicitário. Faça agora mesmo o curso de publicidade na Estácio Friburgo. No laboratório da Sapiens você terá a chance de viver o dia a dia de uma agência. Publicidade é na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525-1500 ou no site www.estacio.br.

Meu amigo e minha amiga ouvinte, você que não é graduando está em Nova Friburgo, mas vai ouvir esse programa na íntegra pelas redes sociais, na página oficial do Programa Legal, que é facebook.com/programalegaloficial, você pode com certeza agora fazer uma graduação na Estácio Nova Friburgo, seja em publicidade, propaganda, jornalismo, educação física, enfermagem, direito, administração, tecnologia da informação, entre outros cursos presenciais, também cursos semipresenciais e à distância. A Estácio Nova Friburgo investe no seu futuro, com certeza. E agora, com certeza, você pode. Estácio Nova Friburgo, investindo no seu futuro junto com você. Seja um vencedor. Venha vencer junto com a gente. Indicação, Programa Legal, a sua companhia na universidade. Com esse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos. Eu dou total garantia, porque estou aqui fazendo jornalismo. Você está ouvindo Rádio Estação. A hora que você quer ouvir aquela música especial, aquela música pedida por você através da sua participação pelo e-mail do Programa Legal, você vai ouvir agora e aqui. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Vamos de sucesso nesse exato momento. Com certeza mandar aí para Ludmila Lemos, para Caroline Camacho, para Kelly Souza, Miguel Santos, a Daiana Moraes, Bela Ribeiro, Jefferson Alves, Marcelo Senhorinho, o Anderson Emerick, também para Larissa Abreu, para Ana Clara Lopes, para Bruna Petribu e para Mariana Ribeiro. Esse sucesso aqui no Programa Legal vai para todos eles e para todos os graduandos Estácio Nova Friburgo e também os funcionários docentes e também a gerência acadêmica da Estácio Nova Friburgo. E para quem vai ouvir esse programa na íntegra pelas redes sociais, a página é facebook.com/programalegaloficial. Então vamos de sucesso, vamos de sucesso. Sonhos como ninguém. Oh, down, down, down, down. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Esses sucessos tocaram aqui no programa legal exclusivamente para você nesse exato momento, com certeza. E com certeza, seguindo adiante nesse programa legal, um forte abraço aí para, para o Lucas Carvalho e também para, deixa eu ver rapidamente aqui, para Karine Knust mais uma vez, para Amanda Sobrinho, para, rapidamente, Raquel Sardos, Steve Brandão, Vanessa Badini e também para Tainá Azevedo e alguns outros graduando em Estácio Nova Friburgo, o Jordan Chagas, e também para Larissa Abreu e João Vitor, Jaqueline Turli, entre outros que com certeza prestigiam o programa legal lá no grupo do programa, com certeza no Facebook, que temos o grupo também, e também para todos que vão ouvir o programa legal na íntegra pelas redes sociais, que é facebook.com/programalegaloficial. E vamos seguindo agora com mais entretenimento exclusivamente para você. Tudo o que você não sabe, tem dúvidas? O Programa Legal vai ajudar você. E a sua curiosidade terá grande destaque aqui. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. O Você Sabia de hoje trouxe como curiosidade quando foi criado o DVD. A história do DVD se iniciou no ano de 1990, quando assim surgiu dois tipos de disco ópticos de alta capacidade que estavam em desenvolvimento. Um era o Multimédia Compact Disc, o MMCD, liderado pela Philips e Sony, e outro era o Super Density Disc, o SD, patrocinado pela Toshiba e entre outras empresas. Daí mais à frente veio o DVD, assim, na fabricação dos primeiros DVD players, para assim ser leitores principais do DVD, a qual em novembro de 1997 veio o surgimento no Japão, 98 nos Estados Unidos, 99 na Europa, 2000 na Austrália, e no Brasil começou entre 2002 e 2003 essa febre que é o DVD, que hoje com certeza em qualquer lugarzinho tem sempre um para assim o pessoal assistir filmes, documentários, fazer atividades acadêmicas de sua escola ou faculdade. E com certeza o DVD é uma marca registrada da tecnologia digital dos dias de hoje. Com certeza. Esse era o Você Sabia exclusivamente para você. Oi, rapaziada. Eu sou o Bob Esponja, calça quadrada. Eu vim direto do fundo do mar pra curtir a Rádio Estação. E estou adorando. É muito legal. É isso aí, meu amigo. As melhores piadas que vão fazer você morrer de rir estão aqui. Com certeza. Com certeza aí, né? Eu já fui até atropelando a vinheta, mas vamos seguindo em frente. Com certeza vamos seguindo. Com aí, ele, a grande estrela da TV brasileira. Fala aí, Silvio. Ah, oi, vem você pra cá, você sabe muito bem. A Rádio Estação é a melhor rádio da região, não é verdade, Rock? O Rock está aqui que não me deixa mentir. Escuta a Rádio Estação, que você não vai se arrepender, não é verdade? Com certeza, Silvio Santos não é o Rock, não, porque hoje ele faltou o trabalho. Mas quem tá aqui é o Flávio Viana, o grande amigo de todos. Com certeza aí, a Rádio Estação é melhor e o programa legal, com certeza, é igual. A Rádio Estação é melhor e mora dentro do coração de cada ouvinte, amigo. Com certeza. E vamos seguindo agora nesse exato momento de piadas, não é mesmo? Primeira do dia. Dois amigos se encontram depois de muitos anos. Um diz: casei, separei e já fizemos a partilha dos bens. E o outro pergunta: e as crianças? O primeiro amigo responde: o juiz decidiu que ficariam com aquele que mais bens recebeu. E o segundo amigo pergunta: então ficaram com a mãe? E o primeiro amigo diz: não, ficaram com o nosso advogado. Segunda do dia. Se você está se sentindo sozinho, abandonado, achando que ninguém liga para você, resposta: atrase um pagamento. Terceira do dia. Por que a loira fala ao telefone deitada? Resposta: para não cair a ligação. Quarta do dia. Um eletricista vai até a UTI de um hospital, olha para os pacientes ligados a diversos tipos de aparelho e diz-lhes: respirem fundo, vou trocar o fusível. Tadinhos, morreram. Última do dia. No balcão da alfândega, a atendente pergunta seu nome e o passageiro responde: Abu Adala Sarafi. Atendente pergunta mais uma vez: sexo? 4 vezes por semana. E ela replica: não, não, não. Homem ou mulher? E ele responde: homem, mulher, algumas vezes camelo. Nossa. Essas foram as principais piadas do dia exclusivamente para você. Rádio Estação. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Vamos seguindo com esse programa legal juntinho com você. Um abraço aí para Vinícius Gastim, para Felipe Basile mais uma vez, e para Wallace Chaves, para Angra, também aí para o pessoal aí, Gustavo Schneider, também para, deixa eu ver rapidamente, para Jefferson Alves, para Jaque Polo, para Thaís Patuelli, e também mais uma vez para Gustavo Vidal e para todos os graduandos Estácio Nova Friburgo, e para os 57 aí, seguidores que curtiram a página oficial do programa legal. Você quer curtir também? É Programa Legal Oficial, ou seja, facebook.com/programalegaloficial. Seja você o próximo a curtir essa página, com certeza, e ouvir na íntegra todas as edições, desde a primeira até a atual, lá exclusivamente para você. Programa Legal, a sua companhia na universidade, também no Facebook. E a previsão do tempo? O tempo hoje foi, em Resende, a mínima de 19, a máxima de 27. Em Barra do Piraí foi a mínima de 19, máxima de 25. Em Três Rios, a mínima foi de 20, máxima de 27. Nova Friburgo, mínima de 17, máxima de 23. Em Macuco, a mínima de 20, máxima de 26. São Fidélis, mínima de 21, máxima de 27. Igual em Itaperuna, e também em Bom Jesus do Itabapoana, mínima de 22, máxima de 28. Em Campo dos Goitacazes, mínima de 21, máxima de 27. Em Macaé, mínima de 21, máxima de 25. Em Rio das Ostras, também por igual. E em Cabo Frio, mínima de 21, máxima de 25. Em São Gonçalo, mínima de 20, máxima de 26. Em Angra dos Reis, mínima de 20, máxima de 25. E em Paraty, mínima de 21, máxima de 26. E na capital Rio de Janeiro, mínima de 21, máxima de 26 graus. E para amanhã, a previsão do tempo também. Em Nova Friburgo, mínima de 17, máxima de 27. Macuco, mínima de 19 e máxima de 31, por igual em São Fidélis. E Itaperuna, mínima de 30, mínima de 20, máxima de 32. Em Bom Jesus do Itabapoana, mínima de 21, máxima de 32. Em Campos dos Goitacazes, mínima de 20, máxima de 30. Em Macaé, mínima de 21, máxima de 29. Em Rio das Ostras, por igual em Cabo Frio, mínima de 21, máxima de 26. Em São Gonçalo, mínima de 21, máxima de 32. Em Nova Iguaçu, por igual em Barra do Piraí, mínima de 18, máxima de 33. Em Resende, mínima de 18, máxima de 33, por igual também. Em Angra dos Reis, mínima de 21, máxima de 32. E em Paraty, mínima de 21, máxima de 32, por igual. E na capital Rio de Janeiro, mínima de 21, máxima de 30. E também no sábado, deixa eu ver rapidamente aqui, no sábado, esquece, não tem previsão para o sábado. Essa foi a previsão do tempo de hoje aqui no Programa Legal, exclusivamente para você. Fala aí, Bin Laden. Rádio Estação. É isso aí, Rádio Estação e o programa legal estourando na audiência juntinho com você. E não poderia esquecer do meu amigo Cláudio Melo. Cláudio Melo Viana também, né mesmo? Com certeza. E aí, um forte abraço para ele e também para Hanna Martinelli, Thaís Lima, Larissa Abreu e para Karine Marfô e para todos os graduandos de Estácio Nova Friburgo, mais uma vez, para todos os funcionários e docentes de Estácio Nova Friburgo e para você que vai ouvir exclusivamente nas redes sociais esse programa legal, a sua companhia na universidade, com esse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos, não se esquecendo que você mora aqui no meu coração, com certeza estamos juntos. E me despedindo agora de todos, com certeza, até a próxima edição, já deixando saudades, com certeza, mas na segunda-feira temos mais, com certeza, se Deus quiser, e com certeza Ele quer, estaremos junto aqui nesse programa legal, sua companhia na universidade, com esse, com certeza, Flávio Viana, o grande amigo de todos, um forte abraço desse quem vos fala, Flávio Viana. Com certeza, um beijo no coração. É agora, fui! Termina agora mais um programa legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana. Muito obrigado por sua audiência. Até breve. O verdadeiro vencedor só conquista quando ele tem a certeza que o único caminho é com fé, sempre lutar para conquistar. Flávio Viana.